We'll do you, punk. When you have to shoot, shoot, don't talk. Here's Johnny. Watch out, they don't tell. Spam, spam, spam, agent, spam. Shut your fucking face. Yippee-ki-yay, motherfucker. You talking to me? You talking to me? Everyone! I am your father. Você está ouvindo o Bate-Papo na Masmorra do site cinemasmorra.com.br. Isso aí, mais uma vez gravando o BPM, batendo papo na masmorra e com uma galera massa mais uma vez, com Daniel Volpone. E aí, tudo bem? Tudo bem. Com o Manel do Podtrash, vulgo Tremen. Horror, tô eu aqui galera, mais uma vez. Com o Edu Alhaik, lá do Sexta Meia-Noite, tudo bem Edu? Olá Jérica, olá pessoal, prazer estar aí, finalmente. Finalmente, querido. Pela primeira vez também com o Marcos, o gênio do mal. Lá do Discada Podcast. Tudo bem, Marcos? Tudo bom. E se a internet cair, você já sabe, né? É porque ela é discada. É uma vergonha esse pessoal com internet discada. Ô, é querido, chique, um prazer. É romântico. Romântico, saudosismo, né? Nostalgia, gente. Olha só. Vamos começar aqui, que a gente não é muito de enrolar, pelo Daniel. E aí, Daniel, o que, que você andou assistindo, meu amigo? Eu assisti o Palhaço, filme desse ano do Celton Mello. Vamos do Bom Jesus do Vermelho! O Circo Esperança chegou com participação dos maiores artistas da Rússia. Eu preciso de uma mulher muito corajosa. Eu sou corajosa! Outro dia eu botei 4 homens pra correr. Pra correr de você? Não, pra correr atrás de mim. Desgraçado! Esse filho é tudo filho do céu. Linda que essa louca que eu nunca vi mais gorda. Com essa gorda que eu nunca vi mais louca. Você podia arrumar o sutiã novo pra mim, porque o meu arrebentou as alças, eu fiquei com os peitos de fora em cena. É a história de um circo, né? O Benjamin e o Valdemar, a dupla de palhaço, o Celton Mello e o Paulo José. Eles vão por várias cidades no interior com o circo. Só que a história é aquela clássica do que sempre que tá atrás do palhaço, né? Que é uma pessoa triste que ele sempre fala, na verdade. Que ele faz todo mundo rir, mas quem que vai fazer o palhaço rir? Só que o filme, ele consegue mesclar muito bem entre isso, que é entre os números, que é muito divertido, é muito engraçado mesmo, e a história do palhaço. Porque além de ter todos os coadjuvantes do circo, tem o anão, tem a mulher com um peito gigante. Não tem mulher barbada, pô? Sacanagem. É, tem também. E eles vão passando por várias cidades, e você vai vendo a relação do pessoal, tipo, daquelas cidades que não tem nada, do prefeito chamando o circo pra angariar votos, né? Isso daí é tipo, é ambientado em qual época, Daniel? Não, isso que é legal também, é atemporal, porque ele, como é no interior, não tem nada assim que denota a época. A moeda também é diferente, não fala. Sempre, isso pode ser qualquer época. É, eu vi recentemente um documentário, eu não vi o filme ainda, né? Mas eu vi um documentário nesses estilos making of sobre esse filme do Celton Mello aí no Canal Brasil, né? E uma das coisas que ele fala no documentário é justamente isso, que ele teve cuidado de tentar deixar a história o mais atemporal e alocal possível, de modo que o pessoal, todo mundo reconhecesse, né? Porque todo mundo, de certa forma, já teve algum contato com o circo, né? Tirando a galera aí do Sexta Meia-Noite, né, Raik? A galera não curte muito lá, não, né? Abraços, Marlon, Master. Não é muita preferência do Marlon, não, mas é por aí mesmo. O Celton Mello, ele queria realmente que o filme fosse bem assim, atemporal mesmo, tipo, falar da galera de circo mesmo, né? Diz que tem um quê de Fellini também, né, na parada. É, se também, eu achei que o que o Tremer ia falar desse documentário, mas aquele documentário Os Palhaços, do Fellini, também é no mesmo esquema, que é muito interessante também, que ele pega um tanto de palhaço e faz uma entrevista com cada um, falando como é que é a vida, né? E a própria relação do Fellini com o circo. E também é interessante porque, como no Fellini ele mistura entre o palhaço de verdade e a representação, nesse do Celto Melo também, porque todo plano é como se você estivesse vendo um palco mesmo. Olha. Ele pega aquele plano assim que quando não tem nenhum personagem, você já pensa que o palco tá vazio mesmo, que tá faltando alguma coisa ali. Então quase sempre os personagens, eles são vistos assim no centro da tela, ou então tipo num diálogo mesmo, então os dois no centro conversando de frente pra câmera. É muito interessante mesmo. Tem um elenco legal também, né? Tem Paulo José, quem mais conhecido? É, o Paulo José, ele tá muito engraçado, porque ele é um palhaço e alcoólatra também, né? E ele entrando em cena é muito engraçado. Outra parada é que parece que também tem o Moacir Franco, é isso? Tem, nossa, tem. Moacir Franco? É, cara, Moacir Franco, a Praça é Nossa. Não, o Moacir Franco, ele tava com... Estão falando aí que ele tá começando com o mal de Parkinson, né? Ele mostra isso no filme, não? Não, no... Ele faz um personagem que ele é... Que no meio dessas... Porque o circo, né, todo mundo é pobre. E eles acabam, tipo, com essas dias assim, eles acabam, tipo, tendo que roubar alguma coisa, e o Moacir Franco é um delegado. Cara, posso perguntar uma coisa? Pode. Qual que é o conflito do filme, assim, o conflito é a relação mesmo do palhaço, porque ele tá motivado a fazer todo mundo rir, mas ao mesmo tempo ele vive uma vida muito triste. Entendi. Tipo Krusty? O Krusty é mó filha da puta, já é diferente. Tem mó vidão, né? Cheio de... É assim, nas entrevistas que eu vi o Celto Melo fazer nesse documentáriozinho que eu vi aí recentemente, né? É mais ou menos voltado pro dia-a-dia da galera de circo mesmo, né? Como aquele sofrimento todo de você ter que divertir o cara de noite, mas tu não ter a grana pra comer na hora do almoço, né? Tipo, ter que correr atrás, a batalha mesmo da galera do circo, né? E o belo trabalho que eles fazem mesmo sem ter condição nenhuma, né? Aí o filme é mais ou menos focado nisso aí. Por isso que vocês fizeram essa relação aí com o Fellini, né? Creio eu, né? Uhum. Isso me lembra os Saltimbancos Trapalhões, né? E tem a parada daquela vida nômade também, que é bastante interessante nesse esquema do pessoal de circo. Não sei se rola no filme. Parece todo o processo deles juntando tudo, caminhão dando problema, o percurso todo. Mas isso que o pessoal falou aí do dinheiro, nem é questão do dinheiro. É mais pra quem já viu muito documentário, você vê aquelas pessoas que vivem da arte mesmo. Que não é questão financeira, porque ao mesmo tempo que eles ganham muito pouco, eles não querem viver numa casa, num lugar fixo. Eles gostam mesmo é da arte. Não interessa o dinheiro. Pô, que legal, que legal. E tá aí um projeto assim que tá chamando a atenção. Vários críticos aí estão elogiando esse, o palhaço. E o resgatar, gente, o circo, né? Porque, porra, tenho certeza que muita gente que escuta podcast nunca foi num circo na vida. Certeza absoluta, cara. Porque não chega em todas as cidades. A não ser esses circos aí, é circo, sei lá, mais requintado, né? Que também não chega em todas as cidades, né? E nem é tão popular hoje em dia, né? Principalmente acho que a criançada, por exemplo, que é o, digamos assim, o público-alvo do circo, não se interessa por circo hoje em dia. Hoje tem internet, tem TV a cabo, tem Blu-ray, tem o caramba 4. Então acho que fica bastante complicado até pro próprio pessoal, né? Sim. É, o circo hoje... Eu não gosto de palhaço, né? Oi? O que foi? Eu não gosto de palhaço, então acho que eu vou acabar não vendo. Tu também? Ah, não faça isso. Primeiro, né, não vamos reduzir o circo ao palhaço, né? O circo tem outras coisas bem mais legais, né? E exatamente por isso que o Al-Hai tem falou aí por último, né? De que o circo não cativa mais o público infantil, né? O circo tá tendo que se reinventar, né? Não vamos esquecer que o Circo do Soleil é circo, né? Apesar de ter toda aquela produção maravilhosa deles lá, teatral, de tudo, E do ingresso ser uns 300, 400 paus, né? Exatamente. Não, mas essa parada do circo de bairro, cara, porque eu me lembro que eu achava tão maneiro quando era criança, ia pra escola, pé andando, e tinha um circo do lado, assim, né, perto da escola, e eu passava e via as jaulas, assim, com os animais, cara, com o leão dentro, andando na rua e vendo o leão, assim, dentro da jaula, achava maneiro pra caramba aquilo. E hoje você não vê, eu não vejo mais isso hoje. É verdade. Ainda bem que eu tive a oportunidade, viu, gente, porque não é todo mundo que consegue levar a minha filha até mais de uma vez pra um circo. Até a primeira vez foi do finado aí do Beto Carreiro, né? Ele chegou em Santos aqui, né, que a gente daqui de Guarujá, mas em Santos teve o circo, e com animais e tal, tigre, etc, porque hoje em dia tá aí uma coisa até rara, né, porque não sei se é por maus tratos ou o que for, entendeu, normalmente é por maus tratos, né, os animais estão debilitados e tal, o pessoal não consegue manter os animais no circo, né, é uma coisa rara nessa parada de ter animais, né. É um ciclo vicioso, né, porque... o circo de bairro mesmo é que a galera tá falando aí. Eu também tive a oportunidade de ir no circo quando era bem moleque, assim. Eu me lembro, tenho recordação infantil também de circo. É que, justamente, como o circo não cativa mais, pelo menos o circo de bairro, né? O circo não reinventado, né? Você cada vez ganha menos bilheteria. E circo vive de bilheteria, né? Consequentemente, você tem menos dinheiro. E aí começa aquele negócio de leão raquítico, tem que vender o elefante, todos esses problemas, né? E aí, sim, o que que acontece? Começa também agora, galera de proteção animais, esse tipo de coisa, né? Questionando as condições que esses animais são tratados, né? Chimpanzé, sim, de circo, sendo obrigado a fumar, vestir roupa, todas eram as questões que não existiam há, sei lá, 20 anos atrás e que existem hoje, né? Tipo, sim, o cara vai lá bater na tua porta e falar, meu irmão, que parada é essa aí de você botar chimpanzé fumando cigarro? Mas, ó, esse negócio de chimpanzé fumando cigarro, eu não sabia. Mas aonde que rolou? É o freak show, cara. Cara, tinha que ter um circo que nem aquele filme lá, A Sete Faces do Dr. Ló, né? Do Dr. Ló, sei lá. Cara, eu ia adorar um circo daquele, o Pan, entendeu? Pô, a Medusa ia ser foda, né? Por que os caras não fazem um bagulho assim? E o Daniel começou falando do filme, a gente descambou pra circo, né? De uma maneira bem louca. No palhaço não tem nenhum animal, não. Pra acabar com a felicidade de todo mundo. Tem malabarista, tem tudo isso, né? O espetáculo de circo mesmo, quando é bem feito, é uma coisa espetacular, né? Tá aí. Nossa, com certeza. Ah, eu acho que o último filme de circo, olha só, que eu assisti foi esse filme com o cara do Crepúsculo. Que passou água para elefantes. Eu assisti. Ai, muito ruim, não assistam. É engraçado também, é como, até acho que por meme na internet hoje em dia, tá certo que tem até uma definição científica, que eu não me lembro o nome, mas o Marlon conhece, que o palhaço, ele se tornou uma figura ambígua. Que deveria divertir, mas... É culpa, sabe de quem que é a culpa? Do Stephen King. Não, brincadeira, né, não. Sabe de quem que é a culpa? Vocês lembram que tinha um serial killer, né? Eu não lembro o nome dele, mas tinha um serial killer que se fantasiava de palhaço. Você sabe por que eu não gosto de palhaço? Por quê? Porque eles sempre me fazem passar vergonha. Não é porque eu tenho medo. Por quê? Como assim? Tu já foi objeto de vergonha alheia com palhaço? Sempre que há um palhaço e há eu na mesma frase, eu sou objeto de vergonha. Fala, é aquela, é a vítima, entendeu? Caramba, tu deve ter alguma coisa que faz tu se sobressair, hein? Tanto é que no outro dia eu capotei de bicicleta, me machuquei, tava descendo, e no meio da multidão o palhaço resolveu brincar comigo, que tava com a perna machucada, entendeu? O palhaço fez assim, haha, que nem o Nelson. Caiu, não sabia andar de bicicleta, não sabia andar de bicicleta. Não sabia andar de bicicleta. Não sabia andar de bicicleta. Olha isso. Lá, lá, lá, lá. Sacanagem. Não sei, não sei quem... Eu ouvi isso recentemente, não sei dizer quem foi que falou, mas foi alguém famoso aí, que um dos questionamentos em cima do palhaço de hoje em dia é justamente essa, né? Que se tornou um show adulto demais, né? Então a criança não consegue entender as palhaçadas porque elas têm um cunho muito sexual, né? Um cunho muito... até mesmo de subir em cima dos outros, né? Como o palhaço sacana aí, né? E a criança fica meio alienada com relação às piadas, né? Uhum. Pelo menos nesses circos decrépitos aí, que são cenário de filme de terror, né? As coisas hoje em dia são assim, né? Porque ele tem que trazer a galera, né? E vira aquele espetáculo tipo reality show, né? Negócio assim meio... Reality show não era o que eu queria dizer, era... negócio assim meio talk show, né? Que o cara fica fazendo as piadas muito pesadas e aliena a criança, né? É, mas o circo de agora também, ele tem que agradar todo mundo, né? Então, mas eu acho que, que no filme ele consegue fazer a piada pros dois públicos. Olha. E mais quando tá fora das situações de apresentação, quando eles estão jantando, então em volta de uma fogueira assim, as piadas são para adultos mesmo, mas é muito engraçado. É isso aí, em vez de o pessoal assistir Água para Elefantes, assistam esse filme aí, do palhaço. Valeu, Daniel. Tremen, o que você andou assistindo, Tremen? Eu tive uma semana de filmes de viagem no tempo, né? Eu vi o Triângulo, que é um filme bem legal, mas que não vai ser o filme que eu vou falar, não. Apesar de ser um filme legal, muito melhor do que eu imaginava. Imaginava ver um filminho de terror água com açúcar desses novos, mas é uma trama bem envolvente, assim, de viagem no tempo, bem maneira. Mas já que o meu papo é viagem no tempo, né, não vai ser esse filme que eu vou recomendar, não. Eu vou recomendar um filme em inglês, que só saiu na TV, não saiu em cinema, de um diretor que já é até falecido também. O diretor é o Garrett Kevrick, que é um cara que já é falecido e que é muito pouco conhecido também, porque é um cara que também trabalhou muito em TV e TV Londrina, né? TV lá da Inglaterra. Então o pessoal conhece muito pouco. O nome do filme é Frequently Asked Questions About Time Travel, que em português quer dizer Fuck do Time Travel. Cara, bicho, esse filme é muito bizarro. É muito bizarro, é assim. A ideia do filme qual é? São uns perdedores, assim, uns nerds perdedores. Pra ter noção, o protagonista do filme, ele trabalhava num brinquedo desses aí, de parquinho, né? Ele era o personagem principal do brinquedo do parquinho, né? O outro amigo dele fazia papel de galinha num parque, assim, tipo, como se fosse aquelas mascotes norte-americanas, né? Uhum. E, pô, os caras têm um dia horrível, assim, o dia dos caras é uma merda total, né? Porra, e aí no final do dia eles se reúnem pra tomar uma cerveja no pub, né? Pô, mas até aí o filme tá parecendo que vai ser aquele besterol absurdo, né? Tu acha que tu vai assistir aquele besterol do nível, de, sei lá, de American Pie, né? Só que quando eles começam a tomar o chopp deles lá no pub, pô, eles começam a escrever uma parada num bloquinho. E aí nisso que eles estão escrevendo a parada no bloquinho, um dos amigos dele, de tanto tomar cerveja, resolve fazer um xixizinho lá no banheiro, né? Ele fala, pô, galera, vou dar uma passadinha no banheiro lá, que eu vou dar uma mijadinha e volto já. Nisso que ele dá uma mijadinha e volta, o bar tá todo destruído, assim, tipo, nego morto no chão, os amigos dele mortos no chão. Caraca. Mó doideira, assim. Aí o cara, pô, fica alucinado, né? Aí ele fica, caralho, que tá vendo, não sei o que. Ele volta pro banheiro. Nisso que ele volta pro banheiro, ele dá um tempo, vê, não, pô, acho que não, hein, acho que não aconteceu nada. Quando ele volta, tá tudo normal. Aí ele acha estranho, pô, que coisa maluca, né? Que doideira, eu fui e voltei, todo mundo morreu, agora tá todo mundo vivo, que parada é essa? E, pô, quando você pensa num filme de ficção científica, né, ainda mais com Viagem no Tempo, a primeira coisa que vem na tua cabeça é um filme grandioso, com enormes efeitos especiais, umas coisas assim, sabe, um roteiro ambicioso, né? Cara, absolutamente não é o caso do filme. Porque eles resolvem o problema da Viagem no Tempo dizendo que tem uma ruptura temporal dentro do banheiro do pub. E aí vem uma mulher falar com o cara. Aí, pô, eles têm um diálogo mega bizarro. Aí quando ele volta, ele fala que encontrou a mulher. Bicho, o filme é muito legal, muito legal. Pra vocês terem ideia, eles começam a entrar nesse banheiro várias vezes. Cada vez que eles entram no banheiro, vai criando uma situação de loops. E aí nesses loops que eles vão gerando, eles vão discutindo todos aqueles paradoxos clássicos, né? Como eles são nerds, né? Eles começam a discutir entre eles. Todos aqueles paradoxos clássicos, né? Paradoxo dos gêmeos, né? Aqueles paradoxos básicos de viagem no tempo, né? E eles discutem assim com a temática totalmente nerd. Pô, o filme é muito bacana, muito legal de assistir. Não vou contar o filme porque... O que acontece? O filme, ele todo desenrola em volta dessa trama temporal, né? Então, Cara, mas eles, tipo assim, eles estão aqui numa hora, daqui a pouco eles voltam pro futuro apocalíptico, quando as formigas gigantes dominam. Bicho, é muito doido o filme, é muito maneiro e recomendação fácil, apesar de ser filme pra TV. É um filme inteligente com viagem no tempo e muito divertido de assistir. E ele sacaneia muito com os paradoxos básicos aí de viagem no tempo. É muito legal de assistir, não percam, cara, é muito maneiro. Pô, eu não conheço o filme, já tô providenciando, né, pra poder assistir. E, cara, eu curto muitas coisas que saem, assim, somente pra TV. Já não é a primeira vez, né, porque a gente não consegue acessar, não chega no Brasil de jeito nenhum. Eu fui ver e era muito bom, cara, mesmo. Então, eu acho que ainda mais que é um filme britânico para TV, né? Isso, o filme foi lançado, se não me engano, já passou até na HBO algumas vezes. É um filme muito bom e é Reino Unido. Tu juntar nerd pra discutir sobre viagem no tempo não dá certo, bicho, que sempre dá merda, cara, é uma coisa complicada. Tem que fazer um gráfico assim, mostrar pras pessoas, não, ele foi pra cá, fez não sei o que, lá voltou, que nem fizeram no De Volta pro Futuro lá, o cara chega um momento que ele tem que explicar, né? O bacana desse filme é justamente essas discussões malucas que a gente costuma ter quando a gente tá vendo um filme que a gente não tá entendendo, os personagens usam de metalinguagem pra comentar essas paradas dentro do filme, entendeu? Então nem os caras estão entendendo as paradas que estão acontecendo com ele, e eles estão discutindo a parada cheia de referências. Inclusive, tem pôster do Back to the Future no pub. Tipo, eles metem um monte de referência maneiríssima, né? De viagem no tempo mesmo, e eles começam a discutir entre eles, aí bota a referência de Flash Gordon, bota um monte de referência legal nas discussões deles, né? Porra, e eles discutindo assim, caralho, o que tá vendo com a gente? É muito maneiro, cara. E a mulher, que teoricamente é a policial do tempo, né? Que é essa mulher que conversa com o cara e eles começam a ter um desenvolvimento romântico durante o filme, né? Essa mulher, ela também não sabe o que ela tá fazendo. Tipo, a mulher que tá lá pra resolver os problemas, que seria a time cop aí, como diria o Van Damme, ela também não entende porra nenhuma. Tipo, o cara vira assim, ué, mas tu não é a mulher que entende tudo? Não, mas eu sou uma estagiária. Ainda tô aprendendo a fazer. Aí, pô, quando eles se encontram lá em, sei lá, 2090, a mulher vai, não, e aí, como é que tá? Ah, não, agora já fui promovida, já resolvi aquele primeiro problema, agora tá tudo resolvido, né? Quando a mulher fala que tá tudo resolvido, eles entram no banheiro de novo, aí volta pro cenário pós-apocalipse, aí, nego, puta que pariu. Ninguém entende, nem a mulher que seria a especialista do... Cara, é muito foda, vou ver hoje mesmo, hein? Com a minha filha. Me interessei também, mas esse filme, ele é uma discussão séria? Ou é uma coisa assim que joga mais pra galhofa? Cara, é totalmente galhofa. É totalmente galhofa. O objetivo é claramente sacanear plots de viagem no tempo. Mas é uma galhofa com conteúdo, sacou? Os caras não ficam só fazendo piadinha ou babaca o tempo inteiro, entendeu? É tipo um Shaun of the Dead de viagem no tempo. Isso! É por aí mesmo. O espírito é bem esse mesmo. Chumbo Grosso, né, também, né? Chumbo Grosso dos filmes policiais. E é o mesmo protagonista do IT Crowd. Alguém já viu? Não, nunca vi. É a série muito maneira. Que também é desse mesmo esquema aí. O cara do IT Crowd lá na Inglaterra, ele é referência nerd, né? Todo mundo, ele é como se fosse o Sheldon da Inglaterra, né? É igual o Big Bang Theory, só que com aquele humor inglês, né? Então ele... Mas ele não é gay. É muito mais engraçado. Pô, mano, que legal, mano. Eu já me arrumou que assistir mais tarde. Logo mais tô assistindo isso. Certeza. Cara, o filme é bem babaca, bem divertido. E eu particularmente gostei muito. E é um, tipo, é um trabalho diferente, né? Então achei bacana botar aí pra galera ver um negócio diferente. Pessoal aí que tiver interessado, apesar de ser um filme pra TV, eu sei que a galera tem um preconceito com isso. O filme no IMDB tá com nota 7. Então, ruim, filme não é. Pode ir na boa. Algo tão pequeno como o voo de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Teoria do caos. Você, Edu, o que você andou assistindo? Tenho revisto alguns filmes, eu revi filmes que eu não vi há muito tempo. Por exemplo, o próprio o Conde de Monte Cristo, que não é um puta de um filme, mas tem uma fotografia muito bonita. Não, mas pera aí, agora tem que perguntar, não dá pra passar batido. Qual o Conde de Monte Cristo? Com o Guy Pearce? Isso, é o último, tá. Aquele com o Jim Caviezel. Beleza, então tudo bem, só pra saber. É muito bonito, esse filme é lindo, de ver fotograficamente falando, ele é lindo. Uhum, sim, sim. Mas eu queria falar sobre um filme que estava passando ontem, não me lembro que canal, acho que era na HBO, não sei qual, mas eu peguei da metade, minha namorada gostava do filme, pegando assim, vamos assistir, né? Aí eu peguei na Netflix, que é o Efeito Borboleta, de 2004. Assisti já, legal. É que o próprio Tremen aí, aliás, o Father Tremen, We Worship You. Eu vou assistir esse filme que tu falou aí, gostei. O próprio Efeito Borboleta tem a ver com essa parada de viagem do tempo. E eu me lembro de ter visto esse filme pela primeira vez por volta de 2005, 2006, por indicação de um amigo, durante uma viagem. Que ele me disse, olha, oh, Rai, é o seguinte, esse filme, ele tem uma cena assim com uma caixa que explode e um cara dá paulada no outro. E eu pensei, caralho, esse meu gosto pelo bizarro já pensou que ia ser um tremendo gore flick nervoso. Aí eu peguei pra assistir e, cara, é um filme que te faz refletir tanto. É um filme que, assim, pega uma temática de que tantas... As pessoas pensam tanto em voltar atrás, né? Geralmente todo mundo tem momentos ruins durante a vida e pensa assim, cara, o que eu faria se eu pudesse voltar naquele momento atrás e mudar uma pequena coisinha como estaria meu futuro se eu pudesse ter mudado aquilo? E esse filme, ele se baseia na teoria do caos, que é um negócio que sempre me fascinou desde que eu vi o discurso do Ian Malcolm, do Jeff Goldblum no Jurassic Park. Todo mundo lembra aí, né? Aham, sim. Que eu lembro. Ele dizia sobre a vida encontrar um meio, e ele jogava aquela gotinha na mão da Ellie, que eu não me lembro o nome da atriz, e dizia que a gota não ia correr pro mesmo lugar. Toda aquela parada da teoria do caos, né? E o Efeito Borboleta é muito legal, porque eu assisti naquela época, eu me lembro que eu achei o final comovente, até por ser um filme da década de 2000, terminando com uma música contemporânea da década, famosa, que tem tudo a ver com o enredo do filme, né? E... Que é linda, viu? Por sinal, eu adoro essa música, viu? Porra, do Oasis, né? Eu tô cantando ela até agora, desde ontem. É bonita. E ele pega esse conceito de fazer você pensar, de fazer de pegar toda a vida de você e das pessoas que estão à sua volta, o que você é para as pessoas, o significado das suas atitudes, qual a diferença que isso faz para você e para a vida das outras pessoas, ou das outras pessoas para você, né? Que no filme ele tem o plot de ser um rapaz que é mostrado durante a coisa. Inclusive, esse é um ponto muito bacana, que aliás, é um filme que você vê o Ashton Kutcher atuando bem. É, ou pelo menos não atrapalhando, né? Isso é o mais impressionante do filme, né? Que o Ashton Kutcher manda muito bem mesmo, cara. Mandou bem. Concordo com o Ryan, ele faz um trabalho bom. Ó, eu acho o cara bom, o Ashton Kutcher, mas a mina... A mina é foda, a mina do filme, a mocinha, sabe? Eu adorei essa atriz. É engraçado que o diretor desse filme, o Eric Press... Melora Waters, é isso? Não, é isso, é. O Eric Press, cara, esse foi o único filme que ele dirigiu. Ele é roteirista. Fez bobeiras, Premonição 4, Premonição 2, escreveu alguns episódios do Kyle XY... E ele escreveu o roteiro desse filme, né? E eu acho tão válido até hoje, exatamente por esse fator de focar na teoria do caos. Ele tem o rapaz, o Ashton Kutcher, é mostrado desde de pequenos, um grupo de crianças que acontecem alguns eventos durante a vida. Esses eventos influenciam no futuro, no que vai acontecer na vida deles. Aí ele tem uns apagões de memória durante a infância, só que isso é explicado mais pra frente, porque no futuro ele tem a capacidade de projetar a sua mente em um eu passado e interagir com as pessoas, né, no tempo que dá esse apagão. E nesse meio tempo, ele tenta mudar algumas coisas para tentar consertar o que teria dado errado na vida dele. E é muito reflexivo o final de você saber que o cara, tá certo que é um filme que o pessoal conhece, mas eu não vou falar aqui o que é, mas de falar assim, por exemplo, o problema na vida da garota, né? Aquele pequeno momento durante a infância influenciou e mudou a sua vida inteira. Eu acho isso uma coisa muito reflexiva. Então, a recomendação minha aí, que, porra, chorei a primeira vez que eu vi em 2005, chorei de novo vendo agora, ontem, em 2011. E o que vocês acham aí? Efeito Borboleta. Olha, eu adorei, viu? Eu, na época, assisti bem na época mesmo que saiu, peguei o DVD, aluguei o DVD e tal, e achei um filme excepcional. Ele teve algumas continuações, né? Não sei das continuações, se elas são boas ou más. Não sei, nem quero saber. Continuação. Não tem? Não tem, esquece. Não, mas então, fizeram umas continuações que eu também ignorei, né? Mas o primeiro filme é excelente, gente. Muito reflexivo mesmo. Não, o primeiro filme é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Caraca, superestimou foda o bagulho. Esse é o cara que gosta do filme, né? Esse filme é tão foda, mas tão foda, que já me convidaram pra eu fazer um podcast sobre e eu recusei. Falei, não, eu não tenho capacidade. Que isso, rapaz? Nossa, não, esse filme... Eu já assisti ele tantas vezes, e aí um amigo meu falou assim, Marcos, vamos, já que você gostou tanto de Efeito Borboleta, vamos assistir O Som do Trovão. Assisti também. Achei uma merda. É, fraquinho, muito ruizinho, viu? Mas, pô, se tu gosta do filme, fica a dica, faça o podcast o mais rápido possível. É a única maneira de tu registrar o que tu sente. Efeito Borboleta é um filme tão bom, mas tão bom, que não tem, sabe? Não tem como refazer ou fazer continuação, tinha que morrer ali. Eu comparo, a única comparação que eu consigo fazer em matéria do que me causou esse filme... parecido, porque a citação é diferente, é com o Donnie Darko. Que eu não vi inteiro até hoje, acredito se quiser, só vi metade do filme. Mas vocês estão falando desse filme aí, eu assisti tem muito tempo, mas pelo que vocês estão falando, eu acho o Brilho Eterno muito melhor, né? O Brilho Eterno é uma mente sem lembranças? Sim. Isso, poxa, assim, particularmente eu vi os dois. Eu também prefiro o Brilho Eterno. Eu acho... Aliás, a única... Não digo que é a única que tem o Show de Truman também, mas... O Jim Carrey tá excelente nesse filme. Apesar de ter o Jim Carrey, gente, é um filme sério, tá? O Jim Carrey atua fazendo drama, ele é ótimo. Ele também naquele Cine Majestic, ele tá ótimo, sabe? Eu sempre defendi o Jim Carrey aqui nesse filme. Eu também, eu sou defensor. O Mundo de Andy, que era garotinho, é muito bom também, pô. Do comediante, não é? O Mundo de Andy? É que ele regressa, que ele é o garotinho que cresce e tal. É, esse é o brilho eternamente sem lembrança. Torna pras memórias infantis dele. Aí tem uma hora que ele retorna pras memórias dele, da memória da vergonha, que ele quer esconder a mulher pra não ser eliminada da... Porque a ideia do Brilho Eterno é que a namorada dele resolve apagar todas as lembranças que teve com ele. Eles têm uma briga, né? Eles têm uma briga no relacionamento. E aí ela resolve apagar toda a presença do Jim Carrey da mente dela. E tem uma firma que faz isso, né? Que faz esse procedimento. Aí o Jim Carrey vê que a menina faz isso. Ele fica putaço e resolve fazer. Ah, é, filha da puta, você resolveu me apagar? Então vou te apagar também. Aí ele vai fazer o processo também. Só que à medida que ele vai fazendo o processo... Ele vai vendo que a mulher é o verdadeiro amor dele, ele não quer desistir. Então, na hora que ele tá no meio desse processo de apagar a mulher, ele começa a falar, cara, eu não posso apagar essa mulher, porque essa mulher é a mulher da minha vida. Ele começa a tentar um monte de acostumbrações dentro da mente dele pra manter as lembranças dela, né? Aí ele tenta esconder a mulher lá no cantinho da vergonha. O filme é excelente. É muito bonito. Não é a mesma coisa do Efeito Borboleta, é diferente, né? É outro plot, mas válido também porque tem a ver com... Sim, mas é porque no Efeito Borboleta ele realmente altera. Então... Não, o Efeito Borboleta, ele na verdade ele é uma teoria física que existe de verdade, né? Então, eles tentam fazer no filme uma forma de... provar aquilo, né? Porque... Ah, exatamente, Trenê. Por isso que eu comparei física... com o Donnie Darko. Ah, sim, também. Não, mas aí, então, se você for basear cientificamente, você não pode falar nenhum dos dois também, não. Efeito Borboleta e Donnie Darko, pelo amor de Deus, né? Mas eu não acho que Efeito Borboleta tenha a ver com Brilho Eterno, não. Acho que é diferente. Não, eu acho que a mensagem, o que ele quer passar é mais ou menos a mesma. Não, assim, a mensagem pode até ser igual, mas no Efeito Borboleta ele consegue alterar e é onde dá a merda. Se ele só lembrasse, não aconteceria nada. Não é só, né? Não é só na mente dele, né? Como é o caso do Brilho Eterno. Né? Tanto é que ele altera a vida dos outros. Os outros mudam. Tem um roqueiro que deixa de ser roqueiro, né, Edu? Uhum. Exato, mas aí é que tá. Aí é que tá o barato do Efeito Borboleta. Porque mesmo que tenha toda essa teoria, a teoria do caso, não sei se ela, é aceita cientificamente ou se é uma pseudociência, não tenho certeza, mas é muito interessante. Mas o que pega mesmo esse filme não é o fato dele ser baseado numa teoria ou whatever. O que pega é essa relação humana, é você parar pra pensar nas suas atitudes, no que você faz no dia a dia, no que você... será que valeria a pena mesmo você voltar pra fazer alguma coisa que você achou que você fez errado um dia? Sacou? É. Isso que pega nesse filme pra caralho. Pra mas aí... Pensa. Quem é que não pensa isso, né, gente? Fala assim, mas caramba... É, mas aí nessa relação humana é que tá a semelhança com o Brilho Eterno. Quando você para pra ver que o Brilho Eterno essencialmente é um filme sobre a relação lá do Jim Carrey com a protagonista, que eu não tô me recordando o nome agora, que é uma relação humana e que o Efeito Borboleta também, que é o cara tentando fazer de tudo pra tentar salvar a mulher lá, você vê que é... Basicamente, eles estão falando da mesma coisa, usando explicações diferentes, né? Ah, eu não sei, porque no Brilho Eterno ele tenta salvar as lembranças, e enquanto no Efeito Borboleta ele quer salvar ela realmente. A vida não, dela. Não, mas não, ele quer salvar todo mundo. Mas se você perde a lembrança da mulher lá, no Brilho Eterno, você consequentemente perde a mulher. Porque você não vai lembrar que ela existe, então a gente vai ter uma discussão longa. Não, mas a diferença... é que a diferença no Brilho Eterno é que se ele perder a lembrança, ela vai continuar vivendo. E no Efeito Borboleta ela pode até morrer se ele fizer algo errado. É que tá, meu caro gênio. Existe uma teoria filosófica que diz que as coisas só existem quando elas são percebidas, meu caro. É aquele velho dilema da árvore caindo no deserto. Qual é o barulho que faz a folha no meio do deserto? Não tem barulho, porque ninguém escutou, entendeu? É, olha só. Tem várias coisas. Mas o ventinho da folha já fez coisa. Mas é só o Jim Carrey que vai esquecer ela, o resto do mundo vai lembrar. Desse lance de você voltar atrás. Porque geralmente você pensa, se eu voltasse a determinada situação, eu já saberia como tudo iria acontecer e faria tal coisa e isso faria melhor. Mas não! Você voltar pra mesma situação e fazer uma cagada e deixar as coisas piores ainda. Porque enquanto no Feitiço do Tempo o cara aprende com aquela situação dele e vai melhorando a cada momento, até que ele chega num ponto lá que ele é o bam-bam-bam, o Efeito Borboleta é justamente o contrário, né? Meu irmão, faz o que você quiser, que vai dar merda. Não, mas você vê a diferença que no Feitiço do Tempo, contra o Efeito Borboleta, você compara um nerd sensível, puro e normal pra um grandíssimo filho da puta, que é o Bill Murray, pô. É verdade, mas tudo tem a ver com o crescimento humano de um jeito ou de outro, né? Se fizer um paralelo entre todos os filmes, você vai ver que todos têm a ver com o crescimento humano dos personagens, né? O Feitiço no Tempo, ele é obrigado a melhorar como ser humano para as coisas poderem voltar pro eixo. No Brilho Eterno de um Momento Sem Lembrança, ele também tem que aceitar o fato de que aquela é a mulher da vida dele. Nesse Efeito Borboleta, e também ele percebe que ele não é o dono da razão, né? Ele não consegue mexer, né, na vida dos outros como se fosse um joguinho ali que ele pudesse, né? Você sabe, Angélico. Ou pior ainda, né? Que as suas atitudes têm consequências, né? Exatamente. Você sabe que o melhor no Efeito Borboleta é que em todas as passagens em que todo mundo se dá bem, ele se dá mal. Ai, cara. Mas é isso aí, Edu. Ó, puta filme. Recomendo assistir. Olha, várias vezes também, muito bonito. Belíssima música do Oasis no final, angustiante. Quando eu vi a cena no final, chorei também, viu? Nunca ouvi ninguém falar mal desse filme. Ah, pois é. O pessoal, tá vendo? O pessoal é foda. Só fala mal do cara, mas nunca falam bem de um filme que o cara fez, né? É foda, né? Mas é assim, pessoas, seres humanos. Marcos, o que você andou assistindo? Manda ver. Então, eu, depois de me decepcionar um pouco com Guerra dos Tronos, eu tava com medo de assistir outra série. Não vou nem perguntar pra ele, porque se ele se decepcionou, o nosso tempo estoura aqui, entendeu? Tá bom, depois a gente fala sobre isso. Aí, tem uma série que eu tô assistindo, que ela estreou na Fox no dia 8 de novembro, e tem na internet, tá disponível. Só que a série tinha tudo pra você não assistir ela, dependendo das coisas que você gosta de ver, né? Sim. Porque o plot dela é a seguinte, esta é a série do lado obscuro do diretor de Glee. Aí você fica, porra, se o lado colorido é daquele jeito, como será o obscuro? Obscuro! Só que é o Crepúsculo. O lado obscuro do diretor de Glee é o Crepúsculo. Então, aí eu fiquei naquela e os meus amigos... Não, assiste, você tá perdendo. Porque todo mundo sabe que eu sou um fã de Stephen King, Lovecraft e Alan Poe. E eu falei, que trio, hein? Aí eles falaram, não, você como... Principalmente como leitor de Stephen King, você vai gostar. Eu falei, esses caras estão de brincadeira, né? Diretor de Glee. Então venceu o preconceito, assisti o primeiro episódio. Qual que é o plot? É uma casa que foi construída mais ou menos entre 20 e 30 por um médico... Eu não sei se eu tô errado na data, mas por um médico da Segunda Guerra Mundial. Mas ainda não falaram a nacionalidade do médico no ponto em que eu assisti, né? Eu assisti até o terceiro. É o que saiu agora no momento que a gente tá gravando, né? Sim. O que acontece? Alguma coisa aconteceu no começo da casa com este médico, em que aconteceu algumas mortes. Pelo que mostra na abertura, ele fazia... Isso já mostra na abertura, tá? Ele fazia experiências com bebês, com recém-nascidos e tudo mais. Aí você calcula aí mais ou menos, que a série se passa em 2011, você calcula mais ou menos uns 90 anos, né? De 20, né? É isso, né? Tô enganado? Por aí, uns 90 anos. O que acontece? Cada morador, cada família de morador, não consegue ficar na casa por mais de seis meses antes de morrer pela casa. A casa acaba matando eles. E todos os moradores que passaram pela casa em 90 anos estão na casa, assombrando a casa. Aí, no presente, um casal, deixa eu falar o nome aqui, que é o Ben, a Vivian e a filha Violet, vão pra casa porque a mulher dele... Ela pegou ele traindo ela. E pra tentar perdoar ele, pra tentar recomeçar, eles vão pra essa casa, mudam de cidade pra se distanciar da amante e tudo mais, né? Só que nessa casa começa a acontecer as assombrações, aparecem os espíritos de 90 anos de história, vezes são crianças que mal conseguem andar, sabe? Vezes são idosos. No primeiro episódio é mais fraquinho, só realmente pra apresentar a série. Mas no segundo episódio, você fica de cabelo em pé. Pelo menos eu fiquei. Ai, cara. Segundo episódio, nego larga o dedo na safada. Caramba. Alguém já assistiu essa série? Tá acompanhando? Eu tô acompanhando. Olha, eu acho a série, você me desculpe, Marco, muito fraquinha. Ah, você tá de sacanagem. Muito. Não, pô, aqui eu tenho como referência coisas como Masters of Horror, entendeu? Fear Itself, o próprio Twilight Zone lá e tal, tem ficção, tem terror, às vezes, cara, a série é muito fraquinha. Ah, entendeu? Eu não achei, Angélica. É muito fraquinha. Tem a Jessica Lange, você esqueceu de falar que tem uma atriz famosa. Em relação ao quê? Ela é fraquinha, atuações muito fracas e tal, o próprio roteiro da história é muito forçado. Se você for parar pra pensar, lógico que você não vai comparar ele igual o pessoal... me indicou, falando de King e outras coisas, lógico que você não vai comparar com isso, né? Não, comparando com séries de terror mesmo, né? Porque a série se vende como uma série de terror, né? Eu acho ela muito meia boca, assim. É a primeira pessoa que eu vejo não gostando, né? Mas você também, já que você é bem exigente, né? Tem que ser, porque... Não, mas eu, independente disso, eu tô assistindo. Porque a série tem uns momentos muito galhofa. E eu me divirto, é que você não contou. Tem uns momentos assim, porque aparece o casal na casa, eles começam a modificar a casa, né? Tirar uns papéis de parede, se revelam aquelas pinturas horrorosas, né? E tal, bem de cenas terríveis e tudo. E tem aparece uma velha caolha, que é uma governanta, entendeu? E a governanta, ela aparece pro cara, pro marido, porque é a casa, obviamente, que tá causando essa ilusão. Ela aparece pro marido sempre como uma empregada super gostosa e linda, assim, com... Por causa dos problemas dele, né? Isso, porque ele já... É um cara que cede às tentações, né? E a série, por sinal, eu acho que ela é até censura... Acho que é mais 16, por aí. Porque ela tem umas cenas assim... Tem uma cena que o cara tá se masturbando lá, o dono da casa. A série é divertidíssima. Mas, porra, como série de terror, assim... E eu que tinha maior esperança, porque, meu... O que sai de terror por aí, seja em série, em filme, normalmente, eu vou atrás. Entendeu? Porque eu sou muito curiosa. Eu achei bacana, eu achei que tá... Assim, você não gostou do roteiro. Mas eu achei que tá bem trabalhado, porque eles contam, geralmente em um episódio, eles contam dias e semanas de acontecimentos, né? Sim. No primeiro ficou meio atrapalhado, porque foi meio jogado as coisas pra você conhecer todo mundo. Posso fazer uma pergunta pra vocês, meio imbecil? Opa. Alguém sabe qual é o horário que passa isso nos Estados Unidos? Olha, com certeza passa tarde. Mais não é noite? Não, eu acho que sim, só vendo no canal. Qual que é o canal mesmo? A série de qual emissora? Tu lembra, Marcos? É Fox. É Fox, né? Eu acho que aqui no Brasil tá passando a partir das 10, se eu não me engano. É porque, assim, a minha experiência com terror pra TV é que a TV, assim, sem entrar em mérito de diretor bom, diretor ruim, muitas vezes excelentes diretores são destroçados pela TV, né? Acho que aqui todo mundo sabe disso, né? A TV simplesmente não deixa o cara fazer nada do que ele quer, né? E dependendo do horário e do público-alvo que a série se dirige, por exemplo, se for terror pra crianças, pra infanto-juvenil... Ah, mas não é. Essa daí não é. Essa daí tem cena de nu, tem cena de sexo simulado, entendeu? Cena de sensualidade. Isso daí é público mais de 18, se vacilar. É do FX, é de canal fechado. É, entendeu? A série não é uma série infantil. Então eu vou assistir antes de formar uma opinião. Porque dizer que o negócio é ruim só porque é do cara do Glee é um pouco de preconceito não, também. Não, é nem não, ó, eu tô sabendo que é do cara do Glee agora pelo Marcos. Eu não tava nem sabendo que era do cara do Glee. Mas a partir da informação dele, algumas coisas se encaixaram aqui. A gente chegou a falar o nome da série? Não, né? American Horror Story, né? Isso. Mas assim, eu também tava com esse preconceito por ser do Glee, resolvi assistir. Mas se eu soubesse que era do Glee, era capaz de eu não assistir. Mas diferente da Angélica, eu gostei. Eu achei que tá sendo bem trabalhado, estão contando bem a história. Falando novamente do Masters of Horror, porque a gente tem um projeto aí que um dia sai. Cara, isso é série de terror. Entendeu? Eu acho, assim, na minha opinião, que tem que ser foda, tem que ser foda, tem que ter episódios... Não, mas é porque você também sabe? Não pode comparar com Master of Horror, né? Tipo, não tem como pôr no mesmo balanço. É. Mas se você, por exemplo, se você for diminuir um pouquinho e levar em consideração que há muito tempo não sai séries de terror, mesmo... Uhum. Ai, meu Deus, é de zumbi lá, como é que eu posso esquecer? Walking Dead. É, mesmo o Walking Dead que teria uma chance de ser terror, não é drama, entendeu? Novela. Então, qual série que você tá falando? Desculpa que eu não entendi. Walking Dead? Ah, Walking Dead? Não, Walking Dead também é relação humana. Os zumbis estão lá só pra compor elenco. Aham. Uh-huh. Então, é outra ideia totalmente diferente. O meu medo é isso aí ser essa série que eu não conheço, American Horror Stories, né? Até pelo título dá a impressão assim de ser aquelas coisas de lenda urbana, né? Ser uma coisa focada num público fora da nossa faixa etária, né? Sei qual é a idade média aí da galera, mas assim... Galera aí, quem? Nós? É, nós aí, todo mundo que tá no... Eu não sei, Marcos, você tem quantos anos? Desculpa a pergunta. 27. E Angélica já tem... Não tô se pergunta. 40. Daí. Não, é, então, tô com 40, com muito orgulho. Então, de repente, o terror. Porque, tipo assim, eu sou do pressuposto que o terror ele não precisa ser gore pra ser bom. Você tem filmes de terror thriller excelentes que não mostram uma única gota de sangue, nenhuma cena de. Aliás, a diferença essencial do terror. Halloween. É justamente essa, né? O terror, ele é uma coisa que vem de fora pra dentro, é uma coisa que te aterroriza, né? O horror. É uma coisa que vem de dentro pra fora, né? Então, o que acontece? Você pode ter thrillers excelentes, que não são necessariamente gore, mas que dão medo. Agora, eu não vou sentir medo de série adolescente feita pra... Não, mas essa não é adolescente. Ela não é adolescente. Ela é sensualizada, igual a Angélica falou, é extremamente violenta. Eu acho que a Angélica é de concordar comigo que violenta ela é. É violenta. Não, é violência assim... É que a Jéssica é um artístico, né? Não gostei. Não, sabe o que é, gente? Ele também é. Não, peraí. É o seguinte, é assim, a série, na minha opinião, pra uma série ser boa, não é que nem necessariamente ela tem que ter sangue ou gore. Não é isso, ela tem que ter, no mínimo, pelo menos, boas atuações pra sustentar, né? A série. Né? Pega Night Visions era foda. Pronto, Night Visions, adorava Night Visions, muito bom. Cara, mas eu acho que é que nem o Marcos falou, atualmente não tem saído, pelo menos nos Estados Unidos, vamos deixar isso claro, né? Nos Estados Unidos, séries boas de terror não tem saído, realmente. O American Horror Story é a mais recente, né? Agora, pra quem quiser buscar... Recomendo muito, fiz uma postagem lá no blog antigo, não sei se tá nesse blog, no site recente aí, mas tem série espanhola de terror. Entendeu? Alguém já ouviu falar de Películas para No Dormir? Não. Não, né? Tá vendo? Então, tem boas séries, série japonesa totalmente foda, tem aquela série Prayer Beds, que também é foda, assustadora. Então, eu acho que os caras não conseguiram ainda se resolver um formato eficiente, talvez. O pessoal do podcast tem enchido meu saco ultimamente pra assistir o novo terror francês, né? Que dizem que é muito bom, mas aí é cinema, não é série, né? Sim. Mas dizem também que o terror francês tá vindo campeão também, né? Vamos ver. Terror, essencialmente, ou você faz terrir, ou você faz terror. Você assistiu uma série que não te leva a sentir o medo, né? Que é cinema é emoção, né? E o filme, a emoção do cinema de terror é o medo, né? A pergunta essencial é: Marco, tu sente cagaço vendo a série? Eu fico na ponta do sofá. Ai, meu Deus, sério? Sabe caramba. Por quê? Sabe por quê, Angélica? É porque eu acho que a Angélica, ela está vendo a série com outros olhos. Tá, o roteiro não é grandes coisas. Tá, pode até não ser, realmente, porque, como eu disse, Angélica, eu também sou acostumado com leituras de King e Allan Poe, mas eu tive que diminuir um pouco a minha, como vou dizer, a minha expectativa, não sei qual é a palavra certa. É, expectativa. Tive que diminuir pra poder, porque assim, é a mesma coisa que quando alguém vai no cinema com expectativa alta, por exemplo, querendo ver Thor, e chegar lá o filme não presta, entendeu? Foi que nem eu fui com Atividade Paranormal 3, fim de semana passada. Puta então, expectativa, cheguei lá, meu Deus do céu. Gosto é uma merda mesmo, né? Eu gostei de Thor, achei um filme interessante. Mas é questão de gosto, né, essencialmente. Você sabe o que é que eu gostei, Angélica? Eu acho que até descobri por que eu gostei. Porque quando me falaram que era do diretor de Glee, eu já baixei minha expectativa lá no... Eu não sabia, tá vendo? Eu saí na frente, eu fui na fé absoluta, entendeu, no negócio. Então quando alguém falou assim, ah, é do diretor de Glee, minha expectativa foi lá pro piso. E eu gostei por isso, eu não tava com expectativa nenhuma. Não é uma série assim, nossa, meu Deus, vou ter que me internar de tanto medo que eu fiquei assistindo essa série. Mas é legal, sim. Vamos ver se o pessoal comenta aí, né? Ah, por favor. Não. Mas olha, eu acho que independente do que a gente fale, o pessoal tem que procurar pra poder assistir e ter a sua opinião, viu? Eu não gostei, mas não quer dizer porque eu não gostei que outra pessoa não vá gostar, obviamente, né? Uma coisa assim que eu queria destacar, tem a Jessica Lange, assim, que dá uma peninha dela, assim, tão grande assim. Muito fim de carreira a Jessica Lange. Mas vejam aí, tenham sua opinião aí. A Jessica realmente não gostou, né? Não, eu não gostei e eu assisto, porque eu quero saber o que vai acontecer. Eu comecei já, né? Vou fazer o seguinte, eu vou regravar minha dica e depois eu te mando. Vamos ver o resto do público o que acha, né? Se o público está do lado do gênio do Marco ou se está do lado da Angélica. Hélice. A gente já sabe onde isso vai dar, né? A Angélica falou que não gosta já. Ah, que isso. Nada a ver. Gente, né? Nada a ver. É, pô. Até eu vou continuar assistindo. Olha a minha cara de pau. Cara, eu tenho pra mim uma regra sobre série. Eu não digo que nenhuma série é boa até eu assistir 3 temporadas. Caraca, então a série tem que ser boa, né? Porque se ela ir pra segunda temporada, em teoria, teve boa aceitação, né? Pelo menos. Pelo menos eu acho que quando esse programa sair, ela vai ter acabado, né? Eu acho que sim, porque vai demorar um século pra sair. I'm telling you. G-O-D, God! Heaven. Christ? Jesus Christ! Say on. What? I said God! You better watch how you talk to me. Cara, não sei se dá tempo de eu falar o meu filme, mas eu vou tentar, viu, gente? De uma maneira rápida aí. Bora lá? Vamos lá. Hoje, Não gostei. Tu não gostou? Não gostou do quê, criatura? Você nem falou, né? Pode falar. Eu não sei se alguém aqui assistiu um filme chamado Inferno no Pacífico. Alguém já chegou a assistir? Hell in the Pacific? Filme com Lee Marvin e Toshiro Mifune. Não? Eu já ouvi falar, mas não me lembro de ter visto. Pois é, cara. Esse daí, eu até tava falando em off com o Manel e o Daniel, que eu, tipo assim, eu tenho aqueles filmes de guerra, sobre a guerra, que são filmes, assim, que a gente lembra sempre, assim, porque são os melhores, assim. E, na minha opinião, eu acho que junto com outros filmes que eu já recomendei em outros BPMs anteriores, como Vai e Veja, que é um filme muito legal também, não sei se vocês conhecem, de um diretor chamado Eren Klimov, filme de 85, puta puta filme de guerra, né? Eu tive a oportunidade de assistir alguns filmes com o Lee Marvin, poucos, né? Eu quero aumentar ainda minha filmografia aqui em casa do Lee Marvin, porque eu sou fascinada por esse ator de todo o coração. Já fizemos aí um podcast sobre o Imperador do Norte, number one é o Lee Marvin, né? E eu cheguei a assistir também um filme chamado O Homem que Matou Facínora, que é um faroeste muito legal, também com o Lee Marvin. E Toshiro Mifune, pra quem não conhece, né? Porque é um cara que tem uma extensa, nossa, extensa filmografia. Quem não conhece Toshiro Mifune não merece estar ouvindo o Masmorra Cash. Ele é um grande ator, cara. Eu já estava com esse filme há algum tempo aqui em casa. Falei, pô, tô enrolando, tenho que assistir de uma vez. E o filme foi uma experiência muito, muito impressionante. Porque você vai ter, sabe quem no filme? Só Lee Marvin e Toshiro Mifune, nada mais. Eles brigando entre si, brigando com a natureza, né? O Lee Marvin faz um cara que ele é um soldado americano, passa na época do fim da Segunda Guerra Mundial. E o Toshiro Mifune, obviamente, faz um soldado japonês, né? O Lee Marvin chega depois. A gente pega a história já como se a parada já estivesse rolando, entendeu? Não mostra assim, vai, como é que um chegou na praia, como é que o outro chegou na praia. Mas já mostra um vendo o outro pela primeira vez. Aquela hostilidade, né? Onde tudo é problema, a barreira da língua, o ódio que um tem pelo outro, porque são países em conflito. E é um ódio totalmente inexplicável, né? Sabe, você fica de cara, porque eu fiquei... É assim, meu, só tem os dois na ilha. É um filme de um japonês que tá numa ilha e ele... Simplesmente não avisam pra ele que a guerra acabou, é esse filme? Sim, exatamente. Eu me lembro desse filme, esse filme é excelente, excepcional. Eu vi esse filme há muitos anos atrás, aí bota aí uns 15 anos, eu não me recordo muito bem dele, mas eu me lembro do... Que, tipo... Parece que tinha um lance que eles jogavam panfletos, né, em cima das ilhas japonesas, né, avisando que a guerra tinha acabado, né, mas esse soldado japonês não tinha pego um desses panfletos, é esse filme mesmo? Não, ele entra filme... na paranoia que ele acha que a guerra tá rolando ainda. Não, nesse filme também ele acha que a guerra tá rolando, entendeu, porque tá no final da Segunda Guerra, mas ele não recebe nenhum panfleto, exatamente, né? Exatamente, o panfleto não chega pra ele, então Sim. ele acha que a guerra não tá no final. Eu acho até que o Japão tá ganhando uma doideira dessa, assim. O filme é somente os dois, sabe? E são... Gente, são grandes atores mesmo. Você vai ver, assim, aquele confronto e tal. É por uma coisa idiota, sabe? Porque um tem água e o outro... E não quer dar água pro outro porque o outro é americano. Sabe? Os dois sofrendo e você fica angustiado porque você fica... Porra! Gente, vocês estão sozinhos e precisando um do outro. Uma referência legal pra quem curte. Esse filme, ele foi inspiração pra aquele filme muito legal chamado Inimigo Meu. Mas é um puta filme que é também a mesma coisa. É o filme que o lagarto fica grávido. Isso mesmo, é um filmaço emocionante, a história é totalmente diferente, a única semelhança que tem mesmo é porque são dois inimigos, né, no caso do inimigo meu é um alienígena, o outro é um humano, aí nesse caso da ilha é até parecido, porque é como se um fosse alienígena pro outro, né, um é japonês, o outro é americano, os dois se odeiam, um não fala a língua do outro, cara, tem um final, gente, o final do filme ele é muito doloroso de se ver, entendeu? Muito, muito doloroso. Eu elegi, assim, pra mim, como um filme de guerra, entendeu? Do ano que eu assisti foi esse daí. Junto com Glória Feita de Sangue, Vai e Veja, Irmandade da Guerra, que é um outro filme coreano. Já que a gente tá falando do Toshiro Mifune, né? Falar um pouco da filmografia, né? Sete Samurais, que é mega clássico do cinema. Yojimbo também, filmaço. Sim. Acho que, meu, muita coisa do Toshiro Mifune o pessoal conhece, quem gosta de cinema, né? E outro detalhe, esse é um filme dirigido pelo John Boorman, né? Poxa, o John Boorman é um grande diretor, gente. Eu acho que aquele filme Excalibur, também acho que é dirigido por ele, não é? O Excalibur. Vários filmes interessantes. Zardoz, que é um filme que eu vivo brincando com a galera aí, que é o filme do Sean Connery, todo sensual, de tanguinha. Eu sou muito fã de filmes que... desglamorizam a guerra. Não sei se vocês entendem. Angélica, uma pergunta. Eu acho que eu não peguei enquanto você falou, mas qual período exatamente se passa esse filme? Final da Segunda Guerra. Finalzinho. Entendeu? Quando os Estados Unidos já estão por cima da carne seca. Entendeu? Depois do dia D, então. Isso, depois do dia D. Esse filme, ele fica entre o suspense, entre os dois personagens, ou ele toma um lado... A qual ele vai seguir? O filme, ele é um voyeur, entendeu? Ele não toma lado de ninguém. É isso que é interessante. Ele só nos mostra o quanto as pessoas esquecem que, afinal de contas, elas são humanas. E elas precisam uma das outras, viu? Entendeu? As pessoas sempre se lembram da necessidade de ferrar umas com as outras. Daí tantas guerras durante o decorrer da história da humanidade. Sim, sim, sim, cara. O estúdio não gostou do final do filme original e substituiu por uma outra cena de um filme do Peter Sellers. Que absurdo, né? Viu o final original que é atordoante. Então, mas assim, cara, é um curtinho o filme. Vai te lembrar outras coisas, ainda mais que o pessoal tá, obviamente, numa ilha, numa praia. Me lembrou um pouco referências, né? Que um filme vai pegando do outro, né? Com o Náufrago, entendeu? Aquela parada de tentar sobreviver. Puta filme. Assistam que, olha, pra mim, ganhei meu dia assistindo esse filme maravilhoso aí. Com certeza. Procurem Hell in the Pacific, 1968. Vai estar aí linkado pra vocês. Muito bom. Quero agradecer aqui ao Daniel Volpone por compartilhar conosco aí a sua última experiência cinematográfica. Deixe seu recado aí, Daniel. Ah, acessem o site e comentem. Por favor. E sigam também, @DanielVolpone no Twitter. Correto? Isso aí, valeu. Agradecer também ao Tremen, que é lá do Pod Trash. Muito obrigada, convite de última hora. Beijo imenso pra você. É, tranquilo. Tô chegando de viagem, tô desempacotando coisas aqui em casa. Mas a Angélica me chamou aqui no Skype. Eu falei, por que não, né? Rapidinho, falar sobre coisas que eu vi. E mais uma vez, obrigado aí participar do BPM Viagem no Tempo, né? Fomos à Segunda Guerra, depois respondemos todas as perguntas no tempo. Vimos o efeito borboleta. Falamos até de viagens lisérgicas mentais. E td1p.com para podtrash, @tremien para me acompanhar aí no Twitter. É isso aí. Ó, eu vou pedir para você ao vivo aqui para, quem sabe, mais para frente, você faz conosco um projeto sobre porno chanchada. O que você acha? A gente cavucar... Acho que eu vou participar. Estamos querendo cavucar a porno chanchada brasileira, sabe, ajudar a divulgar para essa galera aí que não sabe o que é bom, viu? Cinema marginal, cinema porno chanchada, boca do lixo em geral, pode me chamar que eu tô na área. Opa, obrigada, querido. Agradeço também ao Edu Alhai, cara, que é do Sexta Meia-Noite, que tem o Sexta Cast. Obrigada, Edu. Pô, também, muito obrigado, Angélica, pelo convite. Eu tô muito feliz aí de poder participar. Um abraço a todo mundo aí, Daniel, Tremen, o Marcos, que apesar de me odiar, eu gosto muito de você, Marcos. Você é meu amigo. Você é... A gente gosta de você, Marcos. Tá esperando a batalha aí, Tremen? Ah, pô, não... Com amigo, a batalha ficou meio pra lá. É, olha lá, tá vendo? Ah, até naquelas porradarias de amigo, sabe? Pancadaria de moleque da tapinha, assim. Ô, Tremen. Tô ouvindo. É só você ir de palhaço que o Marlon sai correndo, cara. Se tu deixar essa, foto do avatar do Skype, tu já ganhou a parada, maluco. Com certeza. Ah, era? Tô nem gravar. Mas, obrigado. Tem medo de palhaço, bicho. Eu vou te curindo, o cara vai ter um ataque cardíaco. Vai matar o coitado do Marlon, sacanagem. Ô Edu, deixa o endereço aí pra quem não conhece, cometeu essa heresia de não conhecer o Sexta Meia-Noite, que você faz lá com o Marlon Master e o Evandro Sal. É, rapaziada, acessem o www.sextameianoite.com, onde toda sexta-feira é 13 e toda hora é meia-noite. Uma coisa que eu quero falar também é que, olha, que bom que você entrou também pro SextaCast, tá participando com eles, viu? Porque acho que você era o ingrediente que faltava, viu? Você era aquele temperinho que faltava pra ficar mais legal o podcast. Ficou muito bom mesmo, viu? Ó, que beleza. Muito obrigado. Ficou agradecido e novamente lisonjeado. Muito obrigado. Oh. Espero, mesmo o confuso horário sai, né? Mesmo o confuso horário sai o Sexta Meia-Noite, né? Não, pior que semana passada deu uma sacanagem com o fuso horário, mas acabou saindo 1h da manhã. É porque em São Paulo, quando é 10h30, lá no... Não, lá no Norte, quando é 10h30, aqui já é 11h30. E o Edu tem que esperar até madrugada. O Edu Ohio é o roqueiro mais sósia do Mal Saldanha. Ai, obrigado, Edu. Agradecer também ao Marcos, o gênio do mal, que é lá do Discada Podcast. Obrigada, Marcos. É, né, apesar dos pesares, estou eu aqui, achando que não vou voltar nunca mais. Como? Que isso? Que isso? É só você ficar disponível, que aí o cara te chama de novo. Então é isso, pessoal. É, assistam a série aí, que eu indiquei. Se vocês não gostaram, não deixa comentário não, deixa pra lá. Tá? Não, não fale isso. Eu sou lá do internet. Ficou sentido, tá... o Marcos ficou sentido, tadinho. Ficou, eu joguei um carinho nele, ó. Oh, oh. Mas eu venci lá no papo do efeito borboleta, tá valendo. Então vamos lá. Ai, estamos competindo. Ué, tá certo. Eu sou lá do internetdiscada.com. Eu acho que esse endereço ninguém nunca vai esquecer, né? Internet Discada. Uhum. Acho que marca. Temos 5 podcasts por semana. 5? Caraca, parabéns! Nós temos o Discada Podcast na segunda, Discagem Rápida, quarta, quinta e sexta, que a Angélica já participou. Sim. Falando do curioso caso do Benjamin Button. Sim, do quadrinho, hein? Detalhe, hein, gente? Corra atrás. Do quadrinho. E aí nós temos lá o Discada FM, que é uma rádiozinha no sábado, e o restante a gente vai colocando as coisas de blog, sabe? Obrigado, Angélica. É uma honra, é um dos podcasts, é um site que eu amo de coração, eu visito. Oh. Mesmo quando eu não baixo, eu visito. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos. E é isso daí. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail para contato@cinemasmorra.com. E eu quero agradecer a todos os presentes, deixar um grande abraço aqui. Inté. Alô. Valeu, galera. E não esqueçam nunca, medo e desespero. Assiste a série lá. Assiste que é boa. Tá bom. Vou assistir. Vou ficar do seu lado, Marco. Vou assistir a série. Mesmo que eu não goste, eu vou falar, Angélica, sua feia. Oh. A série é boa. Vamos todo mundo ver Glee agora. Não, Glee não. Glee não, pelo amor de Deus.